elegante, moderno e sempre absoluto na hora de fazer você recordar. Assim é o novo Pop Saudade. A super máquina do tempo 3D. Eu sonhei e esperei o seu amor, e o meu coração se acostumou a sonhar com você. E de repente eu te encontrei, eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. Oi. Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Eu acordei e o mundo inteiro acendeu. Saudade. Pode chover, o céu cair, que nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim. É só pensar em amor que guia os nossos corações. Se o mundo te esconder, obrigado, meu parceiro, meu maestro. DJ Neto, como sempre, arrebentando com o seu baile do maestro. A gente chegando junto aqui no solo aberto pra fazer uma viagem pra família curtir. Tá só começando, hein? Só começando. É até 5 da manhã. Só os tolos podem pensar que o amor se... DJ Dalton. Nada poderá mudar os rumos. Olha que o pretinho chegou. Foi ele que... Minhas chupetes. Meu grande amor. Rodrigão tá na área. Grande amor. Banda Magá, Mimi, a Marcela. Vamos. Pra viajar aqui no Pop Saudade. Um abraço, um beijo do Pretinho. Dalton. Gelo solo aberto. O que eu preciso te dizer pra de uma vez te convencer? Pop Saudade. O que eu preciso de você, que eu não vivo sem você. Dalton. Que eu não posso mais ficar. Patrão, só a equipe pega feia do Curió. Bora só. Distante. Pop Saudade. Sozinho eu vou chorar por você. Cada momento que a gente passou ficou na lembrança, meu amor. Deixa eu abraçar meu compadre Alexandre do Whisky. Já tá na área pra viajar. Bora! Pelas luas buscar você. Aqui. Convidador da família pra hoje, sabadão. Tem Pop Saudade no Calamaju. E tá todo mundo convidado pra curtir. Vamos lá! E é o Pop de volta no Calamaju. O que eu preciso te dizer? Amanhã, domingo, tem Pop Saudade. Pato Macho, nosso clube. Lá em Marituba. Vamos lá! Vencer, vi... Segunda-feira, Pop Saudade no Imperial, nos Jurunas. E agenda Pop! De você, que eu não posso mais ficar. Assim, distante do teu olhar. tempo que você não olha mais. Bora dançar no celular! Para as coisas boas que eu faço. Segura! Pois qualquer coisinha é motivo pra falar que sempre eu estou errado. Não consigo entender esse mau humor. Se tudo que eu faço é pra agradar. Um abraço especial, toda a família Rubi. Tá por aqui com a gente também pra curtir essa viagem aqui no Pop Saudade. Um abraço do Pretinho! Me deixa falando com as paredes. Segura! Você não liga, não liga e não quer nem saber. Qualquer dia desses eu desisto de você. Empresária Fabiola Star, a mulher do VRA. Hoje dando aquele close na manha. Empresária Mega Fabiola. Bora! VRA! No meu sentimento, você não dá valor. Mas só que nunca me deixe ir embora. E o pop no solo aberto. Bora! Que amor é esse que você sente por mim? É hora da gente mudar essa história. Não consigo entender esse mau humor. Se tudo que eu faço, bora dançar, bora viajar no pop. Sei que não vou mais sofrer porque o pesadelo acabou. Ela veio pra ficar de vez comigo, dizendo que eu sou o seu amor. E que sofreu demais longe de mim. Agora que ela veio pra ficar, não tenho mais motivos pra chorar. Oh, oh, oh. O meu amor já chegou pra tomar conta de mim. Um pop saudade. Ela veio pra ficar. E aí? É tão bom amar. Deixa eu passar meu parceiro Andrei. Tá por aqui com a gente, curtindo, só de boa. Um abraço pro Pretinho, meu irmão. Vamos lá. Sol aberto. Sei que não vou mais sofrer porque o pesadelo. Rapaziada, Adriano, bora Adriano. Um abraço, garoto. Comigo, dizendo que eu sou o seu amor. E que sofreu demais longe de mim. Agora que ela veio pra ficar, não tenho mais motivos pra chorar. Oh, oh, oh. O meu amor já chegou pra tomar conta de mim. E ela? Ela veio pra ficar. E nesse pop é tão bom amar. E toca, toca, meu pretinho. Vai tocando, vai girando assim. E é pop! Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. É sua pet. Vai! Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando. Se você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. Se você fica com... Dá-lhe, Popete! Triste pra sempre. E quando? Quando te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca. Eu fiquei com ciúme. O que estraga é o tal do ciúme, né, meu compadre? Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando. Se você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. você fica com ela, eu vou embora, triste pra sempre. E a nossa sexta nobre da saudade, pra você curtir aqui no Solo Aberto, o som do Pop Saudade chegando junto, pra fazer você viajar. Tem muita coisa boa pra acontecer. Eu, Maestro Pretinho, e o covarde. O amor é a coisa mais linda do mundo. Sem isso, não existe amor. Pra poder dizer, eu te amo. Eu te amo. Você fica com ela, eu vou embora, chorando, sozinha. DJ Rodrigo Show, o parceiro Ganso, e a comitiva de Santa Bárbara, curtindo com a gente. Embora, um abraço! Triste pra sempre. Se você fica com ela. Bora viajar, Solo Aberto! Oh, oh, oh, oh. Quando o DJ toca esta linda canção, você vai ouvir e lembrar da nossa louca paixão. Segura! Lembra quando a gente se amava sob a luz do luar? Ah, Pop Saudade. Ouvindo esta canção tão linda, eu fui me apaixonar. Pop! Oh, oh, oh, oh, oh, quero ver seu amor. Oh, oh. Sonha, o caçador de periquita da equipe Pega a Feia, já está na área. Ele é Pop Saudade. Bora, Sonha! Bora pra cima, meu irmão! Peço pro DJ tocar esta canção, pra ela eu vou declarar toda a minha paixão. Peço que me dê uma chance pra poder falar. Ah, tô louco, apaixonado, meu bem, e com você eu quero ficar. Oh, oh, oh, oh. Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima caiu. Não posso mais ficar a boca, tenho que viajar. Viaja no Pop, meu irmão. A noite vem caindo, vi o teu rosto tão bonito. É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar. Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer. Por isso não me deixe, eu preciso de você. E eu, e eu, e eu. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender. Pra ficar contigo, Pop Saudade. Eu não demoro. Segura. Pra você vou voltar. Volte logo. Pra você. Show no Pop Saudade, Solo Aberto. Ah, pra fazer uma viagem pra família. E a galera chegando junto com a gente pra curtir. Tem muita coisa boa pra acontecer. Volte logo, meu amor. Você não é a parceiro Paulo Sérgio, amiga Anne, hoje completando 5 anos juntos de muito matrimônio. Parabéns, meu irmão, felicidade e sucesso aí. Um abraço do maestro e do pretinho. Júnior Farrista e a comitiva do Tenoné. Um abraço, meu irmão. A maior adrenalina. Bora dançar. Você não sabe o que é bom, pois eu vou te levar pra gente dançar, pra gente ficar a noite inteira no bar. Você não sabe o que é bom. Parceiro, o cara de bolacha, a professora Paula, hoje nos dando o prazer da visita, só de boa. Um abraço! A noite inteira no bar. Segura! Parará, eu e ela. Antes do viaduto, a gente vai parar. E todo o teu orgulho logo vai acabar quando eu te tocar. Rodrigo Caçafarra, desconsiderado do Pretinho. Segundo! Todo mundo com rima mais José. Bora, Regi! Agora comigo! A noite até excita, meninos e meninas. Já no solar! E você muito me amou. Meu corpo eu te dei. Pop Saudade. E pra mim você se entregou. Agora! Agora você vive outra realidade. Pop! Pois só deixou saudade. Esqueceu. Sequer pensou nos nossos filhos. Alexandre do Whisky, o marmita da saudade. Bem. Fuga! Eu choro. Fuga é uma fuga. Choro por você. Nós dois. Eu choro porque a gente lutou e não conquistou. Deixa pra lá, deixa pra lá. Choro por choro por tudo que a gente lutou e não conquistou, por isso eu choro. Segura! Bora acelerar os BPMs, bora apertar o passinho, bora dançar no pop! Eu te dei o meu amor e você recusou. Eu fui um bobo, como um louco, te amei que nem sequer pensei. O Pretinho. Eu fui um tolo, eu jurei nunca mais amar, pra não sofrer outra ilusão. Mas ninguém pode comandar o impulso do coração. Assis Produções. Tá gravando? Hoje eu te encontro outra vez, dizendo que quer vir morar comigo. Mais uma com a marca Assis Produções. Vamos lá! Loucura vai ser de novo. E é o nome do momento! Mentira, mentira. Eu não posso acreditar. Mentira, mentira. Não posso te perdoar. Mentira, mentira. Não posso acreditar. Mentira, mentira. Vai dançando, vai curtindo assim. Lembro do teu beijo, lembro do teu cheiro. Lembro de tudo que é seu. Lembro do escuro no canto do muro. Do beijo que você me deu. Curti teus abraços, amei teus amassos. E parei no teu olhar. Já já aquela saudade rasgada pra você viajar. Sonar, chorar. Por isso resolvi falar. Assim é. Assim, em inglês ruim. Que é pra você saber que eu já morei nos States. E é pra lá que eu vou levar você. Assim, em inglês ruim, e é pra você saber. Eu já morei nos States, e é pra lá que eu vou levar você. Vai! I want you, I need you, I love you. Rodrigão e Amagá, bora! Bora dançar no solo assim, assim. Alô, Bilu! Trezentas e cinquenta fotos, duvido. Bate o recorde, Bilu. Olha, Via, vai. Esse grande amor que está faltando em mim, alimentado você já tá. Mas sem você estou afim. E na minha vida cabe uma paixão. Não quero mais solidão. Esse grande amor que está faltando em mim, na minha vida cabe uma paixão. O bailarino é gambã. Sei que é complicado, amor e paixão, mas sim. Empresária Mega Fábio está. Bora! Coração, hoje ela tá toda de oncinha. Eu tô precisando. É a minha espingarda. Acordo de manhã pensando em você. Pego o meu carro, que conta de ver. Linda, tem ela, meia a sorrir. Ai, meu coração, tu, tu, antes de pedir, estou afim, estou afim. Seus olhos sim, seus olhos sim, tudo pra mim, tudo pra mim. Você aqui, estou afim, estou afim. Seus olhos sim, seus olhos sim, tudo pra mim. E vai girando, meu pretinho, vai tocando assim no pop, vai girando. Bora dançar, bora viajar! Solo aberto! A sexta-feira nobre pra galera curtir e viajar! Hoje trazendo o Pop Saudade e o seu trio da humildade! Digaçado! Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Pop Saudade! Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Vamos lá, família! Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Alô, vaqueiro! Vaqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo um furacão. Pop! Puxa meu brega. Pop! Pop! Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Vem vaqueiro, vem peão, vem menino, vem dançar. Este brega, brega caldrim do estado do Pará. Pega na cintura dela e deixa o corpo requebrar. Bora dançar no pop! Saudade. Remexe assim, meu amor, pra mim, que eu vou curtir a noite inteira. Pop Saudade. Vamos dançar, vamos arrepiar, depois tomar a saideira. Não olha assim, meu amor, pra mim, não falo em tom de brincadeira. E aí? Agora mexe na cintura, se me dá um beijo bem bom. E vai dançando assim, assim. Vem, meu bem, dançar. Leva bacana, tô de perna bomba. Vem, meu bem, me amar. Me leva pra cama, jura que me ama. Vem, meu bem, dançar. Me leva bacana, tô de perna bomba. Vem, meu bem, me amar. Me leva pra cama, jura que me ama. Chame o rebo. No violão, minha produção, deixa tudo no escurinho pro pretinho. Deixa só no violão, Pera. Só no violão. E é pop e saudade no solo aberto. E o pretinho vai detonando. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. E pra você que quiser tirar aquele gosto gostoso, meu amor, pra você que quiser degustar, encontrar. Temos também um delicioso tira-gosto aí, tá bom, gente? Logo na entrada do solar, tá bom? Pra você degustar legal. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira. Meus caçafarra, tá todo mundo por aqui. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Ei, Bilu. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Vai girando, meu pretinho, vai tocando, vai girando. Isso tudo é pop e saudade. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Netinho Maravilha. O meu amor, dá meu carinho pra ela. Emagá. O meu calor. Vou dar todo... Deixa pra lá, deixa pra lá. Só pra ela, só pra ela. Ai, pai, cara! É só dela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. E a menina? A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela. Amanheceu e você não apareceu. Endoideceu, meu coração enlouqueceu. E a sexta nobre do solar! Como é que você sai tão cedo e não avisa? Um beijinho de Santa Bárbara, um abraço no pretinho, meu irmão! Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Pop Saudade. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Explica pra ele, mulher. Pra tirar um pensamento besta do meu coração. Aí a Magal olha assim pra ele e fala: ai, pretinho, sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Oh, migué desgraçado. Oi, Paulinho, te amo tanto, não fique tristonho. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. O solo aberto e o pop. DJ Dalton, o pretinho. Olha que o pop vai detonando, não! Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Chamar, chamar. Segura! Pois aqui esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero por favor dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. E o bailarino e a gamão. Abraço especial, parceiro Renatinho. Aí da família Nós Não Presta. Aí da Viação Forte. Aqui com a gente, curtindo. Um abraço. Segura. E vai tocando meu pretinho assim. E vai tocando, vai girando meu pretinho. Vai tocando assim no pop. Vai tocando assim no pop. Passeando no um gatinho eu conheci, eu procurava um grande amor. Veja onde eu me... Sol aberto! E ela? Ela veio do Talibã, era filha do Pilab, adorava um homem bom, meu só queria... Ei, Paulão! Deixa pra lá, deixa pra lá. Ali babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra até atrás eu peguei. Atrás, não foi atrás. Tá lá só do meio pra trás. É. Eu só queria conhecer onde filmar. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Trio da Humildade, DJs Paulinho Boy, o Covarde da Saudade, DJ Neto Saudade e o Pretinho DJ Dalton. Juntos, eles irão balançar, sacudir e fazer a alegria da família Pop. Aqui na Super Máquina do Tempo, Pop Saudade 3D. Bora fazer assim, bora! Abraçar minha amiga Lúcia dos Guerreiros da Saudade, aqui com a gente, curtindo de coração. Um abraço! A fazer o craqueado aqui no solar! Vem buscar o merengue. A bailar o merengue. Vem buscar o merengue. Segundo! Pop! Pop! E

show do Pop Saudade, só começando as emoções. E tem muita coisa boa pra acontecer. A festa até 5 da manhã, pra família viajar no Pop Saudade. Pretinho vai comandando as emoções, tocando muita música boa pra você curtir. Já já chega o Covarde da Saudade, pra comandar o Pop! Ele chegou pra brilhantar mais a família Pop. Pop. DJ Dalton. O Pretinho da Saudade. Deixa eu começar diferente a sequência do Arrocha, bora! Começa assim! Te faço refém, eu te prendo no meu coração. Beijo ardente aquece a nossa paixão. Você é a estrela que brilha numa noite linda em pleno verão. Aprende! Se amar é viver, vivo porque amo você. Vento que sopra, o amor traz teu cheiro pra mim. Nunca imaginei que eu fosse te amar tanto assim. As coisas mais belas da vida o tempo todo eu desfrutei com você. Daí então eu não pude mais te esquecer. Os Gaçafarras, tá por aqui com a gente, curtindo essa viagem aqui no Solo Aberto. Jurandir e o novo ritmo pop. Jurandir e o novo ritmo pop. Égua da música. O amor que eu sinto por você é lindo demais. É do pop. Quando te vi, me apaixonei. Só sei que sou feliz. Vou viver pra esse amor que Deus mandou pra mim. Alô, Pera, na época. DJ Siqueira, faz o show. Toca essa canção. Empresário Rodrigo e amiga Ana Flor. Saudade. Tá viajando com a gente. Novamente. Segura! Escute a nossa melodia. Nosso amor não vai ter fim. Pop Saudade traz você pra mim. Pop Saudade. Pop Saudade. São deixa Marcelinha. Eu sei que não. Marcelinha. You walked into my Magá 220. Painter on my house in blue. Make my life a dream. Someday, somewhere we'll hurt your hand. What story are you? Oh, true love consoles the rain. So my rebel of hell. Na época, DJ Siqueira faz o show. Toca essa canção aí. Tô no Pop Saudade novamente. Agora é o trio da humildade. Você matar a saudade, relembrar as que marcaram. Você viaja no Pop Saudade e o Pretinho detona por aqui. Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil e nada é tão ruim. Uou. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é. Quando eu estiver em cima, só não pede pra eu parar, Leder. Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem. A minha mãe deixa. Eu não vivo sem ele. Não vai não, ele não vai não. Em você. não me peça pra parar, porque eu me acostumei. Vai ou não vai, ladrão? Casada com ele, namorando. E a Magá diz assim: você. Eu chifro ele e você. A mulher do coração bandido é aquela mulher que tem dois amores. Segura! Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que... Assis Produções, CDs ao vivo. Nada é tão ruim. E aí, Assis Produções, quinta-feira, quinta-feira a gente lá na Simone, hein? Na barraca do Carlinho. Ser feliz desse jeito não é só comum, não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem, eu não vivo sem ele. Quinta-feira a gente vai assim, sem furo. Vivo sem você, não me peça pra parar, porque eu me mulher casada com ele e namorando com você. Eu chifro ele e você. É a sexta do solar. Pra te conquistar, usar armas que tenho pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim. Quero ser o seu amor. Yes. Não tem pra onde fugir. Como um preso vou te deixar. Desse... Duvido, só você, Paulão. Mas vem, olha pra mim, vou beijar. Deixa pra lá, deixa pra lá. Sinto. Cadê ela, pera? Dança pro pretinho, vai. Dança pra você. Dança pro pretinho. Dança pra você. Dança só de baby doll. Amor só pra você. Danço pra você. Amor só pra você. Alô, Bilu! Banda Batidão. A banda que bate. É só nova, hein, Bilu? Louco por mim. Bora só e bora ver. Você é minha presa, como loba. Vou te caçar. Quero ser o seu amor. Não tem pra onde fugir. Vem sim lá pro meu quarto. Como um preso vou te deixar. Desses meus desejos, vem, olhe pra mim, vou beijar sua boca. Sinto veneno, sente aqui. Parceiro Renatinho, olha, a família Nós Não Presta da Viação Forte, aqui com a gente, curtindo um abraço. Tamo junto, meu irmão. Você, amor só pra você. Dança pra você, amor só pra você. As que marcaram e você relembra no Pop Saudade, meu irmão. Sei que posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Tinha que te perguntar. Fala, filha. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Hey. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. Agora. Agora. Ô, pretinho. Eu entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva seu amor. Agora. Agora. Pretinho da saudade. Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora. Agora. O meu corpo te procura e meu desejo quer você. Meu parceiro Andrinho chegando junto. Bora, Andrinho. Os meninos da saudade da pratinha varando. No horário. Eu não tenho outra saída. Tô te dando a minha vida e Então devolva seu amor. Segura! Agora! Agora! Pensa em tudo que foi bom. Eu te peço o coração embora. Te prometo e te faço meu eterno amor. Agora! Os meninos da saudade da pratinha. Busca de cantor. Sei que posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Vim aqui te perguntar. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. Já se for agora. Agora eu entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva. Sou no Pop Saudade, a gente convida pra hoje, sabadão, tem Pop Saudade no Calamaçu e tá todo mundo convidado pra curtir. E um detalhe, ninguém paga em cerveja 3x10 até as 23h30. Pop Saudade no Calamaçu, vem curtir o Pop e o seu trio da humildade, a gente vai detonando! Acho que marcaram, você recorda? Aqui no Pop Saudade 3D. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra me... Lopeira, te liga! Você, porque ninguém dava nada por... DJ Dalton. Ainda eu não tava afim. Até desacreditei. Ai, meu coração! O meu coração... Estava acostumado. Deixa pra lá. Com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. E você que me faz cantar. Vai cantar. Assim o meu coração estava aposentado. Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado. Tudo se transformou. Agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim, nananana. No baile da saudade, daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os copos se esfregando e eu te procurando pra dançar bem juntinho junto com você, amor. Volta, eu te juro que dançar colado com você. Ei, mulher! Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. No baile da saudade, tô louca pra dançar. Tô sempre na expectativa de te encontrar. Volta, eu te juro que dançar colado com você. Volta ou não volta? Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Volta. Bora dançar no Pop! Trago flores, trago rosas, meu amor está aqui. Oh! Trago flores, trago... Essa tem endereço certo, Ana da Tapioca. Meu amor está aqui. Hoje é a noite do meu bem. As estrelas vão sorrir comigo assim. Nossa festa hoje vai até 5 da manhã. Daqui a pouco tem o Paulinho Boy pra comandar as emoções. Amor, e também tem o Alanzinho Brechão pra tocar pra galera aqui no Pop Saudade. Vamos lá! Não ter a fim. E o Pop! Amor, secar. Não sei por que nosso amor ficou assim, sem razão. Chegou, meu compadre. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um estoque, e compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Neste mundo tem muito fofoqueiro. É! Não escute o que outros falam, é meu mundo, pode crer. Confesso se errei. Foi, hein? Foi sem querer. Meu parceiro Adrinho, bora Adrinho! Bora, meu irmão! Aqui. Pop Saudade. Segura! Não sei por que nosso amor ficou assim. Mas com essa farra da saudade pra viajar. E vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Não tenho não. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. Eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam. Meu parceiro Adriano, meu seu grande amor, chegando junto com a gente pra curtir. Bora só aí. Escrevo pra você dizendo assim: ô, saudade. A saudade é tanto que eu não vou. Bora, Drica! Te esquecer, se não voltar agora. De saudade vou morrer. Essa tem endereço certo. Neguinha quebra-gelo. A minha macaca dá valor. Escrevo pra você dizendo assim. Na época, o hino no trem. É. Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. Saudade. Ah, saudade é tanto e eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, de saudade vou morrer. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim. A minha tentativa foi em vão. Pra querer ganhar seu coração, oh, oh. E todos os argumentos que criei pra você. Bora, Bilu! Você não aceitou, então chorei. Confesso que fiz loucuras por você. DJ Rodrigo e equipe Cavalo do Cão. O mundo gira e tudo pode acontecer, cara. Eu sei que tudo pode acontecer. Sol aberto. Um dia você vai ser todo meu. Todo meu. Ah, você quer o pretinho, é? Todo meu. Desgraçado. Uma voz pra querer, maga. Tem que abrir o coração. Bora, minha chupete. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lidar. Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção, que é a emoção de amar. E não, não me deixe escapar. Eu, hein? Eu sou uma chance em mim. Sempre estive perto, mas você nunca me viu. Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Só quero que me dê. Bora, só aí. Dentro do seu coração. Segura! Compadre Alexandre do Whisky, só de boa hoje, curtindo. Abra o seu coração. Tá fazendo o cara de bolacha. E a professora Ana tá por ali. Um abraço! Em mim, e é todo para lidar. Um abraço pra você, viu? Chuma no pop, bora! Chama a atenção do garçom aí, por gentileza. Não, chega aqui na frente do pop saudade, tá bom? Galera, tá fim de bebê. Bora trabalhar, garçom! Tudo pra lhe agradar. Aqui no pop tem! Tem música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. Meu parceiro Andrinho, os meninos da saudade da pratinha, meu irmão. Só falta você chegar. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. De vontade. De vontade. De desejo, ai, desejo louco de te amar. Só está faltando você chegar, DJ Dalton. Só está faltando você chegar, DJ Dalton. No Pop Saudade 3D. Dia, sábado, dia 7 de dezembro, tem a confraternização dos amigos da saudade da Bratinha, dos meninos. O Andrinho tá por aqui com a gente, curtindo. Logo mais tem Pop Saudade no Calamazu. Vamos lá! O coração está. Hoje, sábado, Pop Saudade no Calamazu. Amanhã, domingo, tem Pop Saudade 3D. Lá no Pato Macho, nosso clube da saudade em Marituba. Segunda-feira, Pop Saudade Imperial nos Jurunas. Vamos lá! Desejo, desejo louco de te amar. CD ao vivo de qualidade é com Assis Produções.